Não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Oi, não, não, não, não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar, ficar sem você, porque eu não posso ficar, ficar sem te ver. Maravilhoso! Relaxar o calor e quem sabe me amar. Vem, vem, o teu sorriso é pequeno, no teu beijo tem veneno. Isso é querendo me apaixonar. Ticuru paco kioiô, eu sou musenza larauê. Ticuru paco kioiô, eu sou musenza larauê. Ticuru paco kioiô, Salvador, eu sou musenza larauê. Curupaco que oiô, axé, eu sou musenza larauê. Diz, não, não me abandone, não me desespere. Por quê? Porque eu não posso ficar sem você. Eu disse, não, não, não, não, não, não, não me abandone, não me desespere. Não, porque eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar, ficar sem você, porque eu não posso ficar, ficar sem te ver. Porque eu não posso ficar, ficar sem você. Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver. Vem, vem vocês, vem pro swing. O quê? Relaxar. Agora uma giradinha. Vem, vem. No teu beijo. Está querendo, querendo me apaixonar. Ticurupaco que oiô, língua de baiano, vá. Ticurupaco que oiô. Ticurupaco que oiô, Luciano Gomes. Ticurupaco que oiô, eu sou musenza, eu sou musenza. E o aia, aia, TCA. Lindo. Como é que baiano dança?